Prédio Eletro para o Golos 865. Golos 653, Prédio Eletro. Eletro 65. Brasil 5003.4. Autorizado para Guarulhos, Velper, Zulu 1-0 até Taubaté, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Motiva. Curva direita após decolagem, estão no zero. Transponder 5414, frequência do controle Salvador, 120.8. Azul 5003, correto, reporte para o espectro. Nível com 248, 208, controle, bom voo. 208, controle, obrigado, bom dia, senhor. Controle Salvador, bom dia, Chanel 6219, decolado perfil da El, passando 2000 pés. Chanel 6219, contato radar, assinando decolagem, subindo a saída da El para o número 360. Só desvia da El, Chanel 6219. Uma possibilidade do Chanel 6211 voar direto da El? Chanel 6211, autorizado direto, Leda. Direto, Leda, 6211. 1-8, 6-5, chame central do sul, na frequência 1-2-8, decimal 8, eterna 1-2-6, decimal 0. 2-8-8, 2-6-0. 2-8-1-2-6-0, boa. O 1649, sem identificação, pelo natural de Alagoinha, espero que você está chegando a 10, depois do seu vídeo para 4000 pés, destino 04. Alfa Yankee Delta, bom dia pra você. Alfa Yankee Delta, Alfa Yankee Delta, 3, posição 4 Lima, para Mata Central, posição 09. Sim, Alfa Yankee Delta, faça um cheque no equipamento, muito chiado ao fundo, confirmando o pátio 3 para a posição 09 do pátio 1, autorizado início do reboque, chama o para ingresso do pátio 1. Telemé 21, chame Centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 136, decimal 25. Copiado primária 1251, não copia secundária. Alterna 133, decimal 25. Alterna 13325, janeiro 6211, obrigado, bom dia. posição 09. Ao frente Delta, informa o microfone ao fundo, está livre o ingresso no pátio 1, chama o término, faça um check no equipamento rádio. Positivo, chama o término de ouvir. Ok, autorizado até a posição 09. Um 125, Delta confere, Galeão autorizado via rota do plano de voo, nível 360. Perfil de saída da El, Leda e Uni, curva direita após decolagem pistão no zero. Transponder 5413, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Então, 3125 correto, reporte para o direcionamento. O nome é 49, dois para dois metais autorizados na ILS, que foi pistão zero, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, outro meio 49. Sim, tchau, Santos Delta, bom dia. Azul 5003, autorizado, chama o táxi. Da BLS, o nome 649. O nome 649, você me corrigiu na frequência 1-6-3-4-9-5. Diretamente 5. Bom dia, vou na 649, passando 1. Minha bate 9, continua a aproximação, que nem agora no 0-4, pode passar no externo. Bem, passando. No gol 649. Bom dia, 4-9, atualizado o pouso no 0-0-0-0, graus 9-2. Sim, Azul 5003, autorizado para seguir a Índia para a ponte espera pistão 0, quando lá torre 198 decimal 95, ajuste no 014, um bom voo. Plano 3125, em coordenação com a equipe de solo, chamo pronto para o táxi. Passa, plano 649, táxi via Alfa Juliette, portão 07. Número 03, decolou 13, direita. Uma direita, chame o controle do sinal 8. Manda 08. Azul 5003, contato radar na decolagem, sobre a via celular para o nível 360. Vai para 360. 02, direto Lima. Ajuste com 003, 00, direto Lima. Pronto, Lima, obrigado. Salvador, ajuste com 003. Ajuste com 003, possível? Interferiu se voar a morte, na senhorita? Ajuste com 003, mas é para o delay da guarda da coordenação. Aguarda, obrigado. Confirme a aeronave que chamou o sol. Zona 759, só um instante, copa, prepara a saída da Eule da Motiva e aguarde, por gentileza. Azul 5003, estamos na Sabre Recife, na frequência 125, letra 1, na lanterna 133, última 25. 1125, autorizado táxi para ponto espera pistão 0, via Pati 1, táxi Índia, ponto espera chame torre 118 decimal 95, ajuste no 014, bom voo. Pati 1, 118, ponto espera 295, autorizado para Guarulhos, via rota do plano de voo, nível 360, perfil de saída da AEL, Leda, Motiva, curva direita após decolagem pistão no zero. Transponder 5420, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Nós correto, portão 2, chama o trânsito, estiver aqui para mim. A linha decola no 0, vento 090 graus, 131. A linha decola no 0, 3102. Volume 759 autorizado, senhor Zé. Quer que você lembrava, prossiga? autorizado, reporte ao término. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, Antena 3125. 3125, contato radar do colégio, subavisora da E para nível 360. Pode voar, Irumi? 4125, mantém 13 líder, aguardando a transição. Sem ideia, obrigado. Bom dia. Do 2704, informação eco confere, Recife autorizado, via Pêsulo 17, nível 350. Perfil de saída Puca, Jamo, Caju, curva esquerda após decolagem, pistão 10. Transponder 5423, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado, Recife, nível 350, Pêsulo 17, Pêsulo 90, Jamo, Caju, curva esquerda. Na quadra de 4.3 e o controle 1.0.4. Azul 2.7.0.4 correto, reporte pronto para o espectramento. Frank Romeo, prossiga. Frank Romeo, só que o número da Safora remota até a ponte número 1 do Bate Sol. Ao Frank Romeo, autorizado o início do reboque, reporte para ingresso no Pátio 1. Frank Romeo, reporte para o Gente, bom dia, Mike, é que chame Recife, frequência 125 Uno, câmbio. 125 Uno, bom trabalho, 3, 125. Certo. Thank you. bom dia, voo no 649. Bom dia, no 649, prossiga. Para autorização, por seguro, senhor. A 49 está autorizado para Porto Seguro, o nível 360. Decolada 1-0, cumpre perfil da saída da Aeroluta, direto Porto Seguro, após decolagem curva direita. Aciona 5425 e o controle 1208. Autorizado 360, da Aeroluta, linha direto seguro, decolada 3725 e o controle 208. Proteja mais guarda, me chama quando tiver proposto na cidade. Bom dia. Uno 759, chame o centro Recife, Uno 25, décima 1. 649 para o inspecionamento. Confirma, por gentileza. Vou no 649. Prossiga. Para o inspecionamento. É o número 2 nesse setor, vamos até no escuro da guarda. Ok, né? Segue como número 2, pode conseguir com as luzes do lado também, não? Vocês vão aguardar para início do posto, que o aeronave da Azul já iniciou no 09, a fim de não preteri-lo, o senhor vai manter a posição, vai aguardar. Acabou de ser, o aeronave acabou de ser. Texas, o 2704. 3 horas e 20, Salvador, 113, 113 agora. Contorno ao pátio Índia Alfa, ponto de espera 118.995, altímetro 1.014, tenha bom voo, 2704. Índia Alfa, ponto de espera 3.95, obrigado, 2704. Solo 649 da Gola. Prossiga. Custo aguardo o colega da Azul passar a retaguarda, autoriza já acionando o motor em marcha lenta. Desculpa, não deu pra ter, tem muitas vozes de fundo aí. Polo 649. Polo 649, tem pistec autorizado, seu metade. Obrigado. Bom dia, autorizado Daniel, decola 1080 graus, 1280. Alguém decola 1080, 2704.